vai ser a gaivota para ele fazer aquele solo de rock and roll, porque pegar na gaivota e meter um solo de Led Zeppelin não é para qualquer um. Este arranjo foi ele que o fez, portanto vamos cantar a gaivota outra vez para tu meteres esse solo, ok Marco, de piano, só por causa desse solo. Agora sou eu, também tenho direito. Espera aí, está-me a ligar o Arthur. Arturinho, ainda estamos no palco. Moelas? Pode ser. Já tem umas moelinhas à nossa espera. Obrigado, meu querido. Quantos quilómetros são daqui lá? 2? 5 minutos? Ok, 5 minutos. É o Arturinho a dizer que está à nossa espera. Vamos lá. Gaivota. Palmas! Obrigado mesmo, obrigado, muito obrigado por terem vindo, respeitando o 25 de Abril e esta rapaziada tão bonita. Obrigado.